Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos! Amém! Oh, mas é muito bom estar na presença do Senhor. Ah, meu Deus, essa presença nos supre em todas as áreas. Né? Muda a nossa vida. Graças a Deus que nós temos acesso a Ele. Já imaginou antigamente, né? Que nós não tínhamos Jesus e antes dele vir, ninguém podia ter acesso a esse Deus. Tá? Então, era triste, né? Porque muita gente foi para o inferno. Essa que é a verdade. Ninguém era conhecido por Deus, porque tinha uma natureza morta. Então, o povo de Deus, aquele que creu na palavra de Deus, foi salvo. Isso é demais. Então, aquelas pessoas foram salvas porque elas creram na palavra de Deus. E elas foram, não para o céu imediatamente, elas foram para um lugar que Deus preparou, que se chama Seio do Pai Abraão. E lá elas ficaram esperando a redenção, a salvação chegar a Jesus. Então, todos aqueles santos do Antigo Testamento que creram em Deus, na palavra dele, que na verdade estavam crendo em Jesus, que é a palavra de Jesus, eles foram salvos. Mas Deus deixou que eles ficassem guardados num lugar chamado Seio do Pai Abraão. Então, acho que por causa disso que inventaram aí uma doutrina de purgatório que não existe. Tá? Isso não existe. Nunca existiu e nem vai existir. Então, quer dizer, que o diabo inventa doutrinas. Eu penso que foi daí, né, que eles inventaram esse tal de purgatório por causa do seio do Pai Abraão. Mas é um lugar que Deus deixou as pessoas salvas, que aceitaram na palavra, elas foram salvas. Elas não estavam lá pagando pecado nenhum. Isso não existe. Ninguém paga pecado, só Jesus, né? Veja o absurdo das mentiras que a cabeça humana, a mente humana, inventa, né, guiado pelo diabo. Então, quando Jesus veio, Jesus tirou aquelas pessoas, então, daquele lugar. Então, eles estão no céu esperando agora a próxima vinda de Jesus. E assim, todos que creram em Jesus, que já passaram desta vida e foram para a glória do Pai, estão no céu. Mas, tem uma coisa ótima, porque nós não fomos criados para morar no céu eternamente. Ninguém vai morar no céu a vida inteira. Quando Jesus vier, passar aquele milênio todo, que nós vamos estar aqui, né, numa bênção, numa vida boa, que nós vencemos o mal e o diabo vai estar acorrentado, Satanás, todo o seu império vai estar lá acorrentado, então vai ser aquela bênção, Jesus reinando, tal, tá tudo bem. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai desatar o diabo, vai tirar as correntes dele, ele vai voltar. E ele vai voltar com as mesmas táticas para atacar os santos. A mesma coisa que ele está fazendo agora. Ele vai vir furioso. Então, mas a gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar fazendo isso. Se vai ser um tempo longo, se vai ser rápido, tá? Mas Jesus, vendo todo esse absurdo desse ataque, precisava, vai ser necessário que isso aconteça, porque a justiça de Deus está toda explícita, clara, né, declarada. Então, quando ele voltar com esse engano de novo, aí é que ele vai ser lançado com todos os que não aceitaram Jesus no lago de enxofre, onde eles ficarão eternamente lá. Acabou, aí acabou. Então, neste momento, né, vão ser criados os novos céus na nova terra. Novos céus, né, que tem céu A, B, C, D, vários. Todas as galáxias, né? Que é isso que quer, a palavra de Deus quer dizer, quando ele diz novos céus. Então, tudo vai ser formado novamente. Então, toda a corrupção vai sair, inclusive, de toda essa parte que Deus criou. Então, aí sim, eternamente. Porque o diabo já foi. E por isso que agora nós vencemos no sangue do Cordeiro. Tá? Então, precisou vir o sangue de Deus para nos purificar, para trazer a salvação, e agora cada um que aceite o Senhor espontaneamente. É óbvio que o amor de Deus sempre toca a pessoa para ela aceitá-lo, né? Porque a pessoa não tem condição de buscar Deus se ela não for tocada por Deus. É incrível isso, né? Até para aceitar o nosso precisão dele. De tantas trevas que essa vida, que essa morte espiritual fez. É muito densa, então, quando o amor de Deus toca, a pessoa vem e se entrega para Jesus. Ele sente, nós sentimos o amor de Jesus, nos entregamos a Ele. O dia verdadeiro que a gente se entregou a Deus foi o dia que a gente sentiu esse toque do amor de Deus. Quando a pessoa sente esse amor ágape, ela experimenta, ela nunca mais vai largar. Impossível, gente. Tá? Então, a pessoa que aceitou Jesus e nasceu de novo, é muito difícil ela ir para o mundo voltar para lá. É, sabe, a pessoa provou isso, é muito difícil. Pode ser que tenha exceção, mas é muito difícil. Quem sentiu esse amor não vai largar. Então, por isso que o nascimento novo é algo forte. É muito forte. Amém? Então, vamos falar, então, baseado nisso, vamos falar aqui desse livro do Kenneth, que eu acho assim bom, que esse é um livro interessante para se ler, A Maior Glória de Deus, que ele vai tratar aqui, nas pregações dele, nos ensinos, tudo sobre, assim, o que, que vai acontecer no avivamento, como que nós vamos estar nesse avivamento, como que vai ser. Então, é uma chance que Deus está dando para nós entrarmos nesse avivamento, para a gente não ficar só olhando, mas participar dentro de uma transformação de vida, que é isso que a nossa igreja está fazendo, trazendo ensinos para haver crescimento espiritual, para entrar no avivamento, para que você participe do avivamento, que você seja, assim, um servo atuante no avivamento. Então, ele vai falar sobre isso. Muito legal, crescer espiritualmente, para você não ficar aí só levando a sua vida de bobeira sentado na igreja, sem ser despertado de que há algo mais para você, inclusive para participar no avivamento. Porque o avivamento é exatamente o evangelho que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Vocês lendo lá, aquilo lá é o avivamento. Né? Anunciando o reino, a salvação, as pessoas sendo salvas e experimentando o poder de Deus instantâneo. É o máximo isso, né, gente? É, isso é o máximo. Agora, esse aqui do Kenneth Jr., Saia do Vale. Ele põe até um desenho aqui. Gente, ficar lá no vale é aquele momento difícil que as bênçãos não chegam, mas ele vai dar todo um encorajamento através da palavra de que não é porque a bênção não está chegando que é para desistir. É para nós ficarmos firmes na palavra, porque o Senhor vai resgatar qualquer situação do vale e colocar lá no alto na vitória, porque o alto é a vitória. Então, é para encorajar qualquer pessoa de que existe a vitória. É para confiar, para buscar. Fazer você, cada um faz a sua parte, né? Orando. Agora, esse aqui é muito bom, esse da Marilyn Hickey. Como ser um cristão maduro? Ela vai falar, todo o ensino é baseado no livro de Tiago. Então, que o livro de Tiago, ele é assim, no Novo Testamento, como comparado com o livro de Provérbios, quer dizer, um esboço do que é o cristianismo, do que é você ser cristão, ser vitorioso, inclusive na área profissional financeira. Então, ela vai explicar tudo isso, inclusive, que a gente pode ser bem-sucedido também nessa área. Então, esse livro aqui é interessante, que é para estudo. Ela fez um estudo sobre isso. É bom demais, para quem quer crescer, né, espiritualmente. Bom, se você vai na faculdade, compra os seus exames prontos e manda alguém fazer, você nunca vai ser um profissional competente, né? Depois, na hora de procurar um super emprego e competir com as feras que estão no mercado, você vai ter que, então, trabalhar no caixa do mercado, porque o seu diploma não vai dar para exercer aquilo que está escrito lá. E assim é a nossa vida com Deus. Se eu procurar crescer espiritualmente, entender o que a palavra é, quem eu sou em Cristo Jesus, o que ele está falando, o que Deus está explicando. Se eu for orando e buscar entender, estudando, eu vou ser um cristão, você, quem seja, vai ser um cristão apto para exercer o chamado. Aí é onde que vai entrar o avivamento, porque Deus vai vir com o avivamento. As pessoas pensam que avivamento é assim, estamos orando para o avivamento. A pessoa deita, acorda, avivamento. Não vai ser mais assim, como já houve em outras gerações. Tinha o avivamento, Deus levantava um aqui, um lá, não é assim? Esses livros que a gente tem dos antigos, com super poder, hoje, não vai ser, quando vier o avivamento, não vai ser assim. Uma pessoa aqui, uma pessoa lá, é o fim. Vai ser assim, geral, os cristãos onde eles estão no mundo. Vai acontecer, porque tem gente espalhada pelo mundo que está buscando Deus, que está tendo um encontro com Deus, crescendo espiritualmente, para acontecer o avivamento. Porque vai ter que ter muito poder, igual no início, para que as almas sejam resgatadas né, com os milagres e sinais, porque não é que vai competir com o diabo também vai lançar mais sinais dele, tá? Então, vai ser assim, coisas enganosas. Então, vai precisar ter mesmo essa luz do poder de Deus para não haver confusão e acontecer a salvação. E baseado nisso, nós vamos ver hoje aqui na palavra de Deus, por que não é que Jesus curou, por que, e o que, que era essa vontade do Pai, como foi que Jesus soube que era a vontade do Pai e fez, como que é que Jesus falou, quem vê o Pai, quem vê a mim vê ao Pai, não é isso tudo que Jesus fala? E por outro lado, as perguntas que acontecem, e até às vezes a gente já fez, não sei porque é que Deus está demorando tanto para responder essa oração. Não sei por que não estou conseguindo essa oração. Não vem essas perguntas? Então, nós precisamos saber que todas as perguntas têm as respostas na Bíblia. Por isso que a gente tem que ler mais a palavra. O Novo Testamento a gente tem que ler bastante para a gente saber o que, que é a nossa vida. Por que, que a gente vem na igreja? Por que, que as coisas acontecem? Por que, que não acontece? Por que aconteceu uma vez e por que não está acontecendo mais? Então, nós precisamos acompanhar a palavra de Deus, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, para a gente não ser enganado pelo diabo, e muito menos pelas doutrinas erradas. Então, com relação a isso que eu disse, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, deixa eu pegar meu óculos, versículo 34. Nós vamos ver alguns versículos, vamos começar primeiro vendo o que Jesus falou, antes de vermos os milagres que ele fez e em qual áreas que Jesus fez milagres. Porque nós temos necessidade em todas as áreas. Então, nós precisamos saber quais áreas que Jesus curou, trouxe os milagres, para que nós saibamos qual é a vontade do Pai com relação às curas e à provisão. Para a gente investir nisso e receber, investir com segurança. Tá? Investir como? Através da oração. De tudo que a gente ensina aqui, como que faz. Então, João 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer o que o Pai mandou. Fazer a obra do Pai e obedecer à vontade dele, ok? Jesus fez isso. Se Jesus fez isso, nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez. Por isso que nós precisamos orar, para a gente saber o que, que Deus quer que nós façamos, para sermos abençoados e termos comunhão com Ele. Então, vê lá agora, João 5, versículo 30, aí mesmo em João. Veja só, Jesus dizendo, ele acabou de dizer aqui que a comida dele é fazer a vontade do Pai e as obras do Pai. No 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Novamente, ele está dizendo que ele só faz o que o Pai faz e mandou ele fazer, ok? Tá, João 6,36. Então, para saber por que, que Jesus andou por aqui fazendo aquilo tudo, o jeito que ele ensinou, as respostas que ele deu, o jeito que ele conduziu todas as coisas. Existe uma raiz, uma fonte, que é Deus nosso Pai. Ok? Então, João 6, 36 agora. Vamos lá. Não, 38, desculpa, queridos. 38. Ele dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não é demais? Tudo que Jesus fez foi exatamente seguir a vontade do Pai. Tipo, vai lá e faz assim e assado. Por isso que ele ia orar todas as noites. Se você for ler os evangelhos, depois que ele trabalhava o dia inteiro, ele passava a noite orando. Ele ia para o monte, aí o povo confunde e vai para o monte. Mas ele ia para ficar sozinho, porque não tinha onde ele ficar. Porque as pessoas vinham, as pessoas descobriam onde ele estava, então ele não tinha sossego, no bom sentido. Então, para que as pessoas não o achassem, ele ia para o monte e ficava sozinho, porque ele precisava de ficar sozinho com Deus. Ele precisava de um momento a sós com Deus. E ó, dá uma ligada aí, que você precisa de ter um momento a sós com Deus, diariamente. Você precisa passar um tempo com Deus, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para Ele resolver os seus problemas. Porque os seus problemas, não é que você criou esses problemas, o modo de você viver deu chance para que eles viessem na sua vida. Então você precisa de Deus para que esses problemas sejam resolvidos. Ok? E membros da família que não são salvos, como é que eles vão ser salvos? Você está aqui até aceitando Jesus, mas como é que o povo da tua família vai ser salvo? Estão me acompanhando? Nós precisamos desesperadamente de Deus. Aí, João 9, versículo 4. Estão acompanhando? Nós vamos trazer muitos ensinos nesse sentido, ensinos sobre a nova natureza, sobre a salvação, porque você precisa saber muito bem isso. Você precisa estar bem fundamentado na tua vida do porquê que você busca Deus, do porquê que você aceitou Jesus, o que realmente é essa salvação e etc., como viver. Não é só ir na igreja, ouvir lá uma coisa que... é intelectual e receber uma oração que às vezes dá certo, às vezes não dá, e você vai embora para sua casa. Não é isso que é uma vida de cristão. Então, nós vamos ver versículo 9, versículo 4, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, é necessário, ele está dizendo, que ele... só faz o que o Pai mandou e é necessário. Ele não pode sair da visão do Pai. Porque se ele saísse da visão do Pai, não haveria salvação. Nós estaríamos no inferno. Se ele fizesse qualquer coisa que ele inventasse, eu acho que isso é bom. Ele sempre esteve em comunhão com o Pai. Através de quem, queridos? Do Espírito Santo. Ok? Não é demais isso, gente? Não, isso é o máximo. Isso é muito bom. Então, João 14 agora. Na glória a Jesus, glória, glória ao Senhor. Agora, João 14. Vejamos. Aqui no versículo 7, quando, no 6, quando Filipe quer saber como que ele conhece, vai ver esse Pai. E no 7 ele vem. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Graças a Deus, nós podemos conhecer o Pai através de Jesus. O Pai é exatamente igual a Jesus, ou seja, vice-versa. Jesus é exatamente igual ao Pai, não é o máximo isso? De modos que o Pai, às vezes a gente fica assim pensando, como será que é a forma desse Pai? Eu creio que ele tem uma forma como humana, assim, não que ele seja humano. Mas ele não criou o homem à imagem e semelhança dele? Só que é uma coisa perfeita, sem nenhum defeito, ok? Então o Pai deve ter as características como o Filho, ok? Não é o máximo, gente? É demais isso. Então, veja só, no 7, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, ok? Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, todas as obras que Jesus fez são obras do Pai. Da onde que Jesus veio? Do céu, de junto do Pai. Veio para cá. Deus Pai disse assim, Jesus, vai lá na terra e faça estas obras. Eu quero que você faça estas obras. Porque se o Pai estivesse aqui, ele ia fazer exatamente as mesmas coisas que Jesus fez. Não é demais isso? É bárbaro isso. Nós sabemos a vontade de Deus, nosso Pai. Qual que é a vontade dele? Jesus mostrou tudo, explicou tudo e fez tudo. Para que nós o seguíssemos com segurança. Então, isso é maravilhoso. Jesus falou assim, vai lá e faz a minha vontade. E olha, faça a minha vontade nas circunstâncias deles. Quer dizer, quando nós temos problema, Jesus, vai lá e resolve. É isso aí que o Pai falou. Então, nós vamos ver como que Jesus fez com aquelas pessoas, os milagres que ele fez para atender às necessidades daquelas pessoas. Quais áreas? Para que nós possamos ter segurança em entrar na mesma condição e receber. Então, vamos ver João capítulo 5. Vamos lá, versículo 1. Vamos ver nessa área aqui, ok? Então, versículo 1 do capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, todo tipo, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. É mole? Não é brincadeira, né, gente? Então, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele bem que estava querendo, tentava, mas ele não conseguia. Por quê? Esse cara aqui, com certeza, ele não era cego. Ele deveria ter alguma deficiência da cintura para baixo, porque ele até tentava ir lá. Podia ser alguma coisa atrofiada, as pernas, alguma coisa nesse sentido, né, de movimento, e ele não conseguia ir. Então, no 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no versículo 9, dali 3 dias o homem se viu curado, graças a Deus. Hã? Nada, que 3 dias, peraí, errei. Imediatamente. Gente, é isso, é o máximo. Então, esse tipo de doença, Deus, Jesus está obedecendo quem aqui? O Pai, ele acabou de falar, nós vimos. A vontade do Pai é que uma doença, uma coisa desse tipo, é para ser curada daqui quanto? Imediatamente. É a vontade do Pai ou não? É a vontade do Pai. Então, uma doença dessa, que, sei lá, ele podia ser paralítico, ou, sei lá, um problema, alguma deficiência que ele tivesse para andar, alguma coisa. Esta condição, Deus já mostrou que ele quer que cura, ele quer que cura na hora. É para ser curado. Não é bom isso? Então, é uma das enfermidades que nós podemos reivindicar. Cura na hora. Então, essa circunstância, Jesus mostrou como que o Pai resolve. Ele veio na hora, ainda falou para o cara: ó, pode pegar isso. Não sei no que ele estava deitado. Pegou aquilo lá, falou: vai, leva embora. O cara, de repente, blum, blum, levantou, pegou onde ele estava deitado e foi embora. Isso é o máximo. Não, isso é bom, né, gente? Então, por isso que a gente tem que, nós temos que nos aprofundar bastante na palavra para entendermos isso. Quanto mais você vai sabendo isso, mais esperto. Mais você vai atacar o diabo. Não o diabo atacar você. Sabe, gente? Sabe o jogo de tênis? Pá, pá, pá, pá. Sabe, o cara vê, você se defende, joga para ele, fala para mim, não. Você não vai ficar com a bola que o diabo joga para você. Porque não é assim que é o jogo, é? Você fica com a bola aqui? Você tem que tacar para lá, meu. Vai explodir para lá. Aqui não. Não vem invadir meu campo. Aqui você nem entra e já pá. Então, reivindicar com a oração. Agora vamos ver, então, Lucas 5. Lucas 5, vejamos. Agora, Lucas 5, versículo 12. Aqui é um outro tipo, vamos ver. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto, quer dizer, lepra de todo lado. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo... Olha só, ainda tocou. Essa é uma doença contagiosa. O povo está aí morrendo de medo. Por isso que nós temos que andar num lugar em Deus, que nós vamos ver mais para frente. Aonde? Qualquer vírus que tocar aqui tem que morrer. Porque é o poder de Deus, é a vida eterna que está dentro de nós. É que expulsa, que acaba com as trevas. Você entende? Que é nessa área também. Então, por isso que nós oramos. Agora veja que lepra. Diz que tem dois tipos de lepra. Uma que ataca os nervos. Que daí a pessoa, se ela se cortar, sangrar, ela não sente. Você pode cortar uma perna da pessoa, ela não sente. Ela perde toda a sensibilidade nos nervos. Esse tipo de lepra ataca a pessoa assim. E tem um outro tipo de lepra que come a carne. A gente sabe disso. Agora, este coitado estava com os dois tipos. Porque ele estava coberto de lepra. Quer dizer que ele estava inteiro de lepra. Não só nesse tipo que come, mas também essa outra, esse outro tipo que comia todos os nervos, que deteriorava os nervos. E Jesus curou ele. Então, queridos, o que, que nós podemos ver aqui? Que esse tipo de doença de pele ele cura... Ah, mas espera aí, vamos acabar aqui. Ah, e ele... então vamos aqui no 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E também foi 3 dias. Não, no mesmo instante, imediatamente, né? Lhe desapareceu a lepra. Então, queridos, que tipo de doença é essa? Não é uma doença de pele que começa comendo tudo? Não é uma doença de nervos também, que vai lá dentro? Porque se o nervo fica sem sensibilidade, não sente mais nada. Jesus quer curar isso ou não? Quer, então, diabo fora. Em nome de Jesus, você está amaldiçoado. Vocês estão me acompanhando, queridos? Por que que a gente precisa de oração pessoal para a gente ter condição de resistir a esses espíritos malignos? Que não tem nada a ver, desde o que Jesus fez por nós. E veja só, essa gente aqui nem salva era, não eram pessoas nascidas de novo, e Jesus curou todas. Isso é o máximo. Oh, então agora Lucas 4. Volta aí. Lucas 4. Lucas 4, 38. Veja essa aqui. A sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre, muito alta, e rogaram-lhe por ela. Olha, gente, uma febre que joga a pessoa na cama tá mal, hein? Essa pessoa está mal, é uma doença terrível, porque a pessoa não consegue nem levantar. Está de cama, não consegue fazer nada. Isso, a proveniência disso é uma coisa séria. É muito sério ou não? Porque febre é ardendo, 40 graus. Isso aí vem de algum lugar, péssimo. Porque quando está com uma febrinha, ainda levanta, se arrasta e tal. Mas quando é essa febre forte, não levanta, o olho vira assim, né? A pessoa fica lá. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo, quer dizer, imediatamente, né? Mesma coisa. Levantou, passando a servi-los. Então, ela tinha febre por causa de alguma doença que estava dentro dela. Alguma coisa. Ou podia ser um vírus, ou podia ser algum órgão lá, um tumor. Ou, sei lá, alguma coisa muito séria que causava isso. Então, toda causa de febre, Deus cura. E é na hora, tem que sair na hora. Este é o propósito de Deus, nosso Pai. Ok? Irmãos, nós temos que exercitar isso na nossa vida, a cura. Porque se a gente não começar a exercitar isso na nossa própria vida, isso aí, você nunca vai crer que Deus vai curar. A minha filha Marta, com acho que 2 aninhos, estava, ou 3, acho, 3 anos. Deu uma febre alta por causa de garganta, mas era bem o dia que eu tinha culto na igreja. Tinha 3 anos. Fernando, ele trabalhava aqui em Alphaville e nós não tínhamos mudado para cá ainda. Então, 8 horas começava o culto. Eu saía, tipo, umas 8:15 de casa. Denise, fica aí. Denise um pouco mais velha, mas eu deixava as duas lá, porque eu tinha que ir. Às vezes ele chegava mais cedo, às vezes não dava por causa do trânsito. E ela estava com febre aquele dia. Estava meio que assim, eu falei assim, ah, mas isso não vai ser nada. Aí, quando eu cheguei, a febre estava muito alta. 10:30 da noite, estava muito alta. Daí eu, ah, Fernando, então vamos levar no pronto-socorro. Levamos lá no pronto-socorro. Não sei o quê, ficaram lá dando remédio, vendo o que que era, não sei o quê, blá, blá, blá. E ela tinha tomado, acho que a S, coisa assim que eu tinha dado. Aí a médica veio e falou assim, olha, você, queridinha, você tem que saber uma coisa. O dia que você for na casa da sua tia, da sua avó, alguém, algum parente, e você ficar com febrinha, qualquer coisa, e você tem que saber o seguinte, esse remedinho você não pode tomar nunca mais na sua vida. Você está ouvindo? Ela tinha 3 anos. Então, chama tatatá, falou lá. Você não pode. Sabe por quê? Porque isso daí é perigoso, você viu que você estava já inchando, sei lá o quê que ela falou lá. Nem me lembro, porque isso faz tanto tempo, né? E falou um monte de coisa lá, não vi a hora que aquilo acabasse, que eu não ia discutir com ela. Até logo, moço, vamos embora, porque a gente teve que ficar um tempo lá, porque deu um remédio para ver se fazia efeito e reação e não sei o quê. Porque parecia que ia dar uma alergia nela. Porque o diabo estava nervoso, porque eu estava o quê? Pregando a palavra e essas coisas, né? Então ele falou assim, ó, pega a menina dela, ela não vai mais, fica aqui, né? É, mas eu oro. Eu fico na presença de Deus e sei o que Ele quer. Quem não ora, larga tudo, vai cuidar do filho, que vai morrer mesmo. Ok? São duas coisas. Ou você ora, ou você fica lá cuidando do seu filho e ele vai ficar passando mal o resto da vida. E nunca mais ele vai poder fazer nada. Bom, daí passamos já na farmácia para comprar um negócio. Fernando desceu. Estava ela e a Denise atrás. Eu virei e falei, ô Marta, escuta aqui. Você escutou o que aquela médica falou? Que você não pode tomar aquele remédio. Só que você crê em Deus, não crê? Ela disse, crê. Você crê em Jesus? Crê. Igual a mamãe crê. Ok. Tudo que ele falou é mentira. Jesus já te curou e esse remédio nunca vai te dar alergia. Porque Jesus é o Senhor da sua vida e Ele já te curou. Você acredita nisso? Acredito. Então, a próxima vez que você tiver febrinha, coisa, você vai tomar esse remédio e você não vai ter medo, ok? Ela disse, tudo bem. E assim foi. E até hoje ela toma na condicionada. Mas precisa ter feito, né? Fé é o que eu tenho. Por isso que eu estou aqui na tua frente. Eu não me dobro para qualquer coisa. Por isso que eu estou aqui. Eu enfrentei tudo para vir falar de Jesus para você. Eu não largo nada que o diabo coloca para eu ficar com medo dessas coisas. Para tipo, ah, vou, agora eu não posso ir lá no culto porque tá, dá, dá, dá, dá, dá. Você está doente, você fica aí na volta, nós vamos ver esse negócio. Porque agora eu tenho que pregar a palavra. Meu pai estava na calçada, o carro veio em cima da calçada, pegou ele, quebrou o joelho. E nós já estávamos já na hora de ir para o culto. Aí foi aquele horror, não sei o que, blá, blá, blá, socorreu. Já veio com a perna engessada, não sei o que, não sei o que, fomos lá correndo. Não, vocês podem ir para o culto. Na volta, eu vou estar aqui. Tudo bem. Então o senhor fica aí. Você, por nada, você larga Jesus. Você sabe que você larga Jesus por nada? Se entrar um ratinho lá na tua sala, você não vem no culto. Porque você tem que cuidar daquilo. Se o seu filho precisar escrever o nominho dele, você já nem vai atrás de Jesus. Você precisa ver ele escrever o nominho dele. Você nunca vai ter poder nenhum na tua vida. O diabo vai acabar com você quando ele vier. Ok? Você tem que saber quem que você vai seguir. Ou é Deus, ou são as coisas. Porque se você realmente estiver orando, tudo vai estar no controle de Deus. Porque Deus quer curar. Deus quer curar. Então, se está com problema, ó, agora eu tenho que ir para a igreja, não posso faltar. Fica aí, aguenta a mão que na volta nós vamos ver isso aí. E nunca foi o extremo. Estão me acompanhando? Você nunca vai ter nada de Deus. se você não confia nele. Você vai ter só o que o seu braço faz. Mas o dia que o seu braço não fizer, você perde. Estão me acompanhando? Então, veja só no de 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. E eu não estou aqui falando que eu sou melhor que você, ok? É uma questão de posicionamento, de buscar crer em Deus e ensinar isso para os seus filhos. Seus filhos estão doentes, vocês levam ele depressa para o médico e falam, olha, atenção o que ele falou, hein? Vocês nem mencionam que Jesus é médico, que Jesus é remédio, que Jesus é cura. Por acaso, vocês lá estão lembrando que Jesus existe? Vocês vão atrás de todos os recursos do mundo. Como que Jesus vai ser o Senhor da sua vida? Ele não é. O que está acontecendo com você é quando dá certo, ele te abençoa. E o teu braço ainda está fazendo o bem para você. O teu esforço. Porque você não tem comunhão nenhuma com Deus. Absolutamente nenhuma. O dia que você tiver, ele vai fazer tudo o que você precisar. Não é o máximo isso? Mas olha aqui, nós estamos vendo. Pedro está pregando, andando por lá, e a sogra quase morrendo na cama. E o amigo Lázaro, que já estava enterrado, ele foi lá e ressuscitou. Então, esse é o nosso amigo Jesus, o nosso Deus. Você canta que ele é seu amigo para quê? Para sair brincando para a rua? Depois? Levando uma vida sem fé? Oração funciona, sim, com certeza. Deus responde a oração. Porque é a vontade dele curar. Então, qualquer doença que causa febre é para ser curado na hora. Ok? É isso aí. Um dia a Denise foi arrancar o dente do siso. Era complicado o dente dela. Aí deitou lá, deu febre, não sei o quê. Eu disse, ah, mas peraí. Deitei do lado dela, fiquei orando. Cada vez que as minhas filhas tinham algum problema, eu ficava do lado com as mãos sobre elas, orando. E repreendendo a doença. E ia embora. E sempre foi. Elas aprenderam isso. Elas viram isso. O dia que o diabo quebrou a raiz do meu dente, eu ficava 2 horas, 3 horas confessando a palavra. Até a dor ir embora. Até aquilo tudo sumir, eu nem fui no dentista. Uma dor de um canal rachado. É alucinante. Mas Deus é maior que a dor. Você tem que experimentar isso na sua vida. Então, como é que você vai crer que Deus está agindo nos seus problemas e Ele vai resolver todas as situações da sua vida? E é bom você aprender, porque as coisas estão ficando difíceis. As profecias estão começando a serem cumpridas. Como é que você vai resolver na hora que só a fé vai funcionar? O seu braço forte não vai resolver nada. Como é que vai funcionar? Nós temos que seguir Jesus, porque Ele está seguindo o Pai. E ele veio mostrar como o Pai é. Agora nós temos que seguir Jesus. O exemplo dele. Vai ler o Evangelho, vai orar em línguas. Então, Lucas 8 agora. Está valendo? Mas é, Deus está falando isso com você para o seu bem, você entende? Tá, agora esse aqui, né? Esse é clássico. Lucas 8, 43. A mulher enferma. Isso aí. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. É perigoso hemorragia ou não? Ô, gente, perigoso. Ah, hoje em dia hemorragia é câncer. E talvez fosse naquela época também. Vai lá saber a proveniência desta hemorragia. Por que que ela estava soltando aquele sangue? Não é normal isso. Que órgão dentro dela estava enfermo para ela ter essa hemorragia? Então, no 44, nenhum médico curou ela, nenhum, já gastou tudo. No 44, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Ô, gente, quando nenhum médico faz, para que você vai esperar que nenhum médico faz? Começa a ter fé nas pequenas coisas. Fica lá orando, mas você precisa ficar um bom tempo, pelo menos 1 hora ou 2, confessando a sua cura, para você crer. Para você começar a dominar essa situação com a sua fé. Isso é fé. Veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. E logo, quer dizer, imediatamente, se lhe estancou a hemorragia. Que demais. Que órgão que estava doente lá dentro dela para que ela tivesse a hemorragia? Ah, com certeza. Era um problema sério. Daí vê lá no 47. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Não é demais? Então, essa é a vontade do Pai. Jesus não fez a obra do Pai? Ele mostrou como que era a vontade do Pai nas circunstâncias. Nas enfermidades, ele mostrou. É 100% sim para a cura de qualquer enfermidade. O Pai quer curar qualquer enfermidade. Não resta dúvida. Lucas 8, 20, agora aqui do ladinho 26. Agora vamos ver outro tipo aqui. Então, nós já vimos doença de pele, de paralisia de nervos, já vimos de hemorragia, já vimos febre, a causa, os órgãos internos, ok? Deus quer curar e é na hora. Toda doença Deus quer curar na hora. Né? Esse tipo aqui nós vimos que foi imediatamente. Essas coisas, principalmente internas, Deus quer curar imediatamente. Só a vista, que foi aquele moço lá que ele disse, vai, demorou um pouquinho e depois ele já ficou curado. Mas geralmente foi na hora. Agora veja aqui esse do 26, que é o endemoniado. Bom, esse cara aqui, veja lá o 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído, levou quanto tempo isso, gente? O que vocês acham? Imediatamente, tendo os demônios saído do homem e entraram nos porcos. Eles ficaram assim, lá, lá, lá. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo. Então, imediatamente, casos mentais, problemas mentais, são decorrentes de demônios, porque ele era um louco. Mental, problema mental. Então, Deus também não quer ninguém com essa doença. Entendeu? E depressão, coisas desse tipo de mente. Deus não quer. Ele quer que seja liberto, ele quer que seja curado. Também, isso também Deus quer. Dá a impressão que Deus não quer, né? Porque o manicômio está assim. Mas Deus quer. Então, vamos ver Marcos agora. Marcos, está valendo? Aqui, versículo 30, a primeira multiplicação. Veja, versículo 37, Marcos 6, 37. Vamos ver essa circunstância aqui. No versículo 31 diz assim, ó. Ele viu uma numerosa multidão que ia e vinha, que estava diante dele. Eles não tinham nem dinheiro para comprar pão e nem tinha onde comprar, mesmo que tivesse. Mas o problema ali é que eles não tinham dinheiro, porque foi mencionado isso. Aí no 37, porém eles respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhe disse, quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então, diz aqui que ele alimentou com 5 pães e 2 peixes uma multidão, né, de 5.000 homens e sem contar que eles tinham família, etc. Então aqui nós vemos o Senhor também agindo com essa provisão, ou não? Deus veio com provisão aqui, com alimento. E veja, que nessa condição aqui, eles também não tinham dinheiro para comprar. Agora, veja Mateus 17, uma outra situação. Mateus 17, que eles também não tinham, como aqui Pedro e Jesus. Também, como que Jesus resolveu o problema desta condição de pagar o imposto, que é uma situação financeira, certo? É. Então, 24. Dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro. Dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes para mim e para ti. Então vejam que aqui nós vimos duas situações aqui, lá em Marcos 6 e aqui em Mateus 17, com provisão financeira, ou não? Porque lá eles não tinham dinheiro. Porque se nós formos olhar em outros evangelhos, a gente vê, mas aonde que a gente vai, que nem dinheiro tem para comprar, blá, blá, blá. Então, ele resolveu lá, de uma maneira, a provisão. Ok? E foi imediatamente. Ali, ele, quer dizer, imediatamente o sentido, até que ele foi na hora. No sentido que ele organizou o povo, fez os grupos e tal, e veio a provisão. Aqui, ele também não tinha, Jesus não tinha dinheiro, e Pedro, na hora. Não tinha questão, ele ia mandar pescar. Tá que Judas carregava a bolsa com dinheiro, mas acho que ele nem estava aí. Porque talvez se ele tivesse o dinheiro lá, mas estavam os dois, não tinha dinheiro. Jesus mesmo não tinha dinheiro aquela hora. E ele resolveu ou não? Então, isso é o que Deus quer que aconteça na nossa vida, a provisão venha. Às vezes nós temos uma conta para pagar. Que diferença faz alguém vir, dar o dinheiro na sua mão, você vai no banco e paga? Ou você ter esse dinheiro, chegar de alguma outra maneira, esse dinheiro, digamos, alguém vem, te dá o dinheiro na tua mão, você vai no banco e paga. Ou alguém vai e paga para você lá. Diferença nenhuma, a conta vai ser paga. Muitas vezes, Deus não põe o dinheiro na mão da pessoa, porque a pessoa vai usar para comprar outra coisa que está precisando, em vez de pagar a conta. Isso acontece. Então, Deus dá um jeito diferente de pagar a conta. Vocês estão me acompanhando? Porque se puser o dinheiro na mão, em vez de pagar a conta, vai comprar uma televisão. Tem nada a ver. Nós fazemos isso mesmo. Nós somos desse tipo. Então, mas Deus, ele vem atender as necessidades. Ele vem com a provisão. Vocês estão acompanhando? Então, não é só na parte de enfermidades que é a vontade do Pai curar, mas a provisão para todos os filhos. Não é para faltar nada para ninguém, porque ele veio com a provisão. Ele não quer que ninguém passe fome, Deus odeia isso. Ele não quer que ninguém fique devendo nada para ninguém, porque senão ele podia falar, não vão pagar nada. Quem ia pagar o quê? Mas ele disse, não, o imposto tem que pagar, vão pagar, não é para ficar devendo. Estão me acompanhando? Dívida, Deus odeia, Deus não quer. Não quer dizer isso que você não pode fazer um financiamento para comprar uma casa, comprar um carro, enfim. Mas você vai pagar mensalmente, você não está devendo, você fez um empréstimo. Tudo bem, isso é lícito, pode. Deus não faz questão. É uma maneira de você até poupar, de repente, porque você está guardando, né, aquele dinheiro pagando devagarzinho, você tem a sua, enfim, o que você pretende comprar, adquirir. Então, Deus, ele é a favor da provisão financeira. Tá certo, queridos? Então, isso você pode orar à vontade, porque ele vai fazer. Esta é a obra do Pai. Jesus mostrou. Ser curado é a obra do Pai, então não é para ser menos que isso. Então, é só agora para encerrar Efésios. Da onde que Jesus adquiriu esse poder? Tudo bem, do Pai, blá, blá, blá. Mas veja como que nós vamos adquirir isso, já que nós estamos debaixo, né, da condição de Cristo Jesus, ok? Efésios 1. Efésios 1. Nós já vimos esse versículo outro dia, vamos voltar nele. Versículo 18. Tá valendo? É bom demais, né, queridos? Porque só fala em confessar, mas você tem que saber por quê que você está confessando. Agora, aqui não está falando que, se a gente for estudar Tiago, lá ele fala assim, ó, e se Deus quiser, não sei se eu vou, se é para eu mudar de cidade, para eu fazer negócio lá ou aqui, aí já não sei, aí eu tenho que me submeter à vontade dele. Buscar a direção do Espírito Santo para saber se eu vou vender minha casa, se eu vou mudar de cidade, se é para eu fazer isso, entende? Aí já é outra coisa. Eu preciso ter a direção do Espírito Santo que ele dá. Se eu tenho comunhão com ele. Se eu devo fazer esse negócio ou não. Mas com relação à cura, com relação à provisão, é Deus quer, o Pai quer. Então você vai buscar isso. Então Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Quer dizer, iluminar a sua mente para você saber que existe um chamado e que é dentro de uma riqueza e glória da herança que Deus deu para nós. Sabe, é uma glória poderosíssima. Então, a nossa mente precisa ser transformada, precisa ser iluminada para entender que nós temos uma herança na glória de Deus, rica, rica. Você precisa saber isso. Esse jeito de andar no mundo é fora de Deus. O que nós fizemos até hoje. Ok? É fora. É diferente andar nesta herança que é no reino de Deus. Aí o 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja a grandeza desse poder liberado para nós que cremos. É eficaz. É eficaz esse poder e tem força. O qual exerceu ele, Deus Pai, em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o poder que está em nós que nascemos de novo. Somos novas criaturas, nós que aceitamos Jesus. Recebemos a salvação, recebemos então essa nova natureza. É esse poder que habita aqui agora. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas qual é este poder? É exatamente esse aqui em Hebreus 11. 7, aliás, Hebreus 7, versículo 6. Estão acompanhando? Capítulo 7, versículo... capítulo 7, versículo 16. Qual que era o poder que estava em Cristo Jesus? Porque, veja, até da orla do manto dele fluía poder. Aquela lá diz que fluía poder. Ele dizia, senti sair um poder de mim. Aquilo fluía, o poder de Deus fluía em Jesus. Como? Como? Como fluía? Está escrito aqui. 16. Constituído Jesus, não conforme a lei de mandamento, constituído o sacerdote, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo ao poder de vida insolúvel, que é a vida eterna que está escrito lá em João 3. Vida eterna. Então Jesus... Ele tinha, quando ele andou aqui, com esse corpo, carne, com a vida eterna, a mesma vida do Pai. O Pai deu para ele. É essa vida eterna que tem o poder. Querido, você tem que saber disso. Essa vida eterna que você recebeu quando você aceitou Jesus, nós poderíamos ir mais e mais versículos, mas nós vamos parar aqui. É quando você aceitou Jesus como seu Senhor, você nasceu de novo e essa natureza nova trouxe a vida eterna, a vida do Pai. Está aí e é dessa vida que flui o poder. Aquele poder que Jesus demonstrou, que ele andou aqui na terra com esse poder que ele tem, para curar, para milagres, para provisão, Tá? Então é isso que nós temos que buscar na nossa oração. Porque essa vida eterna fluía em Jesus. Embora ele estivesse num corpo carnal, fluía nele essa vida eterna. Então essa vida eterna tem que fluir em nós. Não é só para ficar lá que a gente aceitou Jesus, recebeu a nova natureza e fica andando. No mundo não tem poder nenhum, não acontece nada. Está errado. Você está sendo enganado pela doutrina errada. Pela sua mente, pelo seu modo errado de pensar. Ok? Então você tem que ler mais a Bíblia para você ir avançando. E avançando e recebendo este fluir desta vida eterna. Para ela ir tomando conta da tua vida agora. De todas as áreas da sua vida. A vida eterna. Essa vida de Deus que está dentro de você. Tá? Então, Jesus, a mulher tocou no manto, foi curada. Ele nem fez nada. Por quê? Porque aquilo fluía dele. Então, vale a pena, meus queridos, nós orarmos em línguas. Adorarmos o Senhor, lermos a Bíblia, quando nós estamos confessando a palavra de Deus, nós estamos entrando nesse lugar da vida eterna, esse poder crescendo nas nossas vidas. Você tem que buscar o exercício disso, para você saber andar nisso, viver nisso, até o dia que isso está totalmente liberado na sua vida. E você vai estar preparado para os dias difíceis, aonde você vai andar, nos milagres, aonde você vai andar nessa vida eterna, no poder que flui dela. Valeu? Então é por isso que nós estamos orando e aprendendo. Leia a Bíblia, vai lendo Bíblia, vai observando isso tudo. Por isso que você tem que acompanhar a leitura da Bíblia com os ensinos, para você aprender mais. Amém?